Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou e mesmo assim. Importas comigo e mesmo assim moras em mim, tu és santo, tu. Necessária pra te descrever, tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito. Espírito Santo. Santo.